violência urbana que invade todas as quebradas de Fortaleza e região metropolitanas, como Caucaia, Maracanaú e todo o seu redor. Essa violência que vem destruindo famílias, lares, está presente em todos os bairros suburbanos do Ceará. Seja no Bom Sucesso, Planalto Pici, Quintino Cunha, Vila Velha, João 23, São Cristóvão, São Miguel, Cacipesca, Sérgio Luiz, Antônio Bezerra, Álvaro N, Henrique Jorge, Nibaú, Monte Castelo, Serrinha, Vicente Pison, Tancredo Neves, Edson Queiroz e várias outras comunidades pobres que sofrem com as drogas, armas, polícia, inveja. Dentre esses bairros citados, o Parque Potira é só mais um. Cotidiano violento. Vou te falar, cotidiano do Potira agora, eu vou relatar. Esse som vai tocar nos graves do celular. As bikes incrementadas é o adianto da rapaziada. Nas ruas da Caucaia, o de menor foi seu moral. Rouba na domeda lustosa e corre pro matagal. O Honda do quarteirão se tornou uma piada. A molecada anda com ferro na mão de madrugada. Cotidiano violento na nossa comunidade, onde pera o desespero e a crocodilagem. São vários patifes que querem lhe derrubar. Seu sucesso incomoda, Zé Povinho é foda. No mundo do crime tem que saber caminhar. Se for malandro demais, aí vai atrasar. E se atrasar já sabe como é. Malandragem não tem piedade e não aceita migué. No bar do seu Zé, eu paro e compro cigarro. Observo os de menor passando tudo drogado, gingando os braços pra trás, de bermutão da Ciclone, indo pra lá e pra cá, com o ferro na cinta, na seca de assaltar. Com o ferro na cinta, na seca de assaltar. Rua Saci, Rua Nagé, Rua Taubaté, Rua Campeche, Novo Horizonte. Não dê bobeira no Potira, pois o perigo é constante. Sigo em frente na minha caminhada. Vou na casa do Boca tomar uma gelada. Sento na calçada, acendo um cigarro. Vejo os aliados passar. Aí, Smith, tô com a tinta aqui, vamos riscar. Tô de boa, parceiro, deixa pra lá. Na esquina, várias minas a se prostituir. Fazem de tudo pra se divertir. Os gambé não atravessa, não. Quando vê os de menor com três oitão na mão, essa é a realidade que acontece no Potira. Passa o dia que você vai ver que não é mentira. Se você for assaltado e tentar reagir, o menor dispara bem no meio da sua cara pra você se ligar que o inferno é aqui. Rua Saci, Rua Nagé, Rua Taubaté, Rua Campeche, Novo Horizonte. Não dê bobeira no Potira, pois o perigo é constante. Violência é foda, agoniza o coração. Smith na rima e o microfone na mão, mandando a ideia real pra você se ligar que o Potira tá em guerra. É bom se cuidar, se der bobeira na quebrada, entrar na mira da rajada com as armas engatilhadas e a mente perturbada. Mais um pilantra morto, estirado na calçada.